Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Assina como Conan Mocassin, ele que já vive há algum tempo em Inglaterra, e este é o seu último trabalho, Please Turn Me Into the Snad, no início desta orelha extra de hoje. Dois temas, primeiro Megumi de Milky Way Above e de seguida já It's Showed, My Dear. Olá. Thank you. please take it off. I have 4 hours to see things through, for fetching food, so we can start. Please take it off. All I ask is once again, it's Boston and his friend Dobson. Este Conan Mocassin a iniciar mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite no Brasil, mais propriamente em São Carlos, Rádio UFSCar, e depois ao sábado em Portugal, Kitchenet, Rook Rua e Castrense, Megumi de Milky Way Above e It's Showed My Dear, ambos de Please Turn Me Into The Snet, e também uma outra grande proposta de 2010, ansiosamente à espera do álbum, chamam-se Gauntlet Hair. Oh, artistas que marcaram o nosso ano passado, Conan McGassin e depois também esta dupla norte-americana de nome Gauntlet Air, é o seu segundo vinil, 7 polegadas, chama-se Out Don't, ouvimos precisamente por aqui o tema título, e 2010 não foi feito só de novidades, houve também bons regressos, como o caso de Doug Robertson e os seus Diplomats of Solid Sound. What goes around, comes around. Trabalho para os Diplomats of Solid Sound, What Goes Around Comes Around, B-O-O-G-A-L-O-O, Boogaloo e também I Can't Wait For Your Love. We'll be right back. representatives. Can't you see how they done that? Don't see how they done that. Orelha Extra, spreading the gospel around here. We interrupt our normal program to cooperate in security and civil defense measures as requested by the United States government. This is a Conelrad radio alert. Normal broadcasting will now be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast in most areas at 6:40 and 12:40 on your regular radio receiver. All residents in and around Erie County will receive official Erie County Civil Defense bulletins on 640 kilocycles on your radio receiver, while the residents in and around Niagara County should tune to 1240 kilocycles. I repeat, normal broadcasting will be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast in most areas at 640 and 1240 on your regular radio receiver. It's the drink that you don't pour. Now when you take one sip, you won't need any more. You're small as a beetle, or big as a wheel. Boom, atomic cocktail. Falls a splice all around the place. When you see it coming, just grab your suitcase. It'll send you through the skies like air mail. Boom, atomic cocktail. You push a button, turn the dial. Your work is done for miles and miles. When it hits, it's bound to shake, because you feel just like an earthquake. That's the drink that you don't pour. When you take one sip, you won't need any more. You're small as a beetle, or big as a whale. Boom, atomic cocktail. Turn the dial. Your work is done for miles and miles. When it hits, bound to shake, because it feels like an earthquake. That's the drink that you don't pour. Now when you take one sip, you won't need any more. If you're small as a beetle or big as a whale, atomic cocktail. You give me some. Want to hug and kiss you and give you a squeeze. You make me radar active all in my knees. You must be the angel that lights the stars. Or maybe your love will come down from Mars. I don't know, honey, where you come from, but you sure hit me like an atomic bomb. I'll take you in my arms and fly off in space. The way I love you, we'll start a super race. With your supersonic speed, we'll find a new world. You're my boy and I'm your girl. We'll live and love and have lots of fun. 'Cause you hit me, baby, like a atomic bomb. You sure hit me like a atomic bomb. I'll take you in my arms and fly off in space. The way I love you, we'll start a super race. With your supersonic speed, we'll find a new world. You're my boy and I'm your girl. We'll live and love and have lots of fun. 'Cause you hit me, baby, like a atomic bomb. Bubbles. Come here a minute. Bubbles. I got a red hot tip for you, Joe. Bubbles. See that guy with the red suspenders, bubbles, driving that bubbles car with the bright red bubbles fenders. I know he's bubbles one of those bubbles heavy spenders. Bubbles. Get that communist bubbles Joe. He's filling my gal with propaganda, and I'm scared she will meander. Don't wanna take a chance that he'll land her. Get that communist Joe. He's a most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, this character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe. Get that small Joe. He's a most revolting character, and the fellas hate him so. But with the girls, his character is a comrade Romeo. Since my love, he's sabotaging, and the law he has been dodging. Give him what he deserves, jailhouse lodging. Get that communist Joe. Get that communist Joe. Get that communist Joe. É uma excelente compilação, CD duplo, que tem como temática música feita durante a Guerra Fria, principalmente as duas primeiras décadas, a partir de 1945 e até 65. Chama-se Atomic Platters, Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security. E em relação à música, escutámos Slim Gallard Quartet com Atomic Cocktail, Faye Simons, You Hit Me, Baby, Like an Atomic Bomb, e terminamos com os The Cavaliers, Get That Communist Show. Para além da música, temos por aqui também aquilo que os norte-americanos chamam de PSAs, Public Service Announcements, e começamos por ouvir precisamente um deles, Conal Red Radio Alert, Real Thing, difundido na altura, por volta de 46-45, na WBEN em Buffalo, Nova York. Assim se vão fazendo os sons que por aqui rodam na orelha extra, no caso ainda a primeira hora, para além desta compilação, a que regressaremos nas próximas emissões. Mais música desta vez por Sara Jarosz, o seu excelente disco Song Up in a Red. Desta vez escolhemos Brossard's Lament. Mm-hmm. so strong, winds blew so strong. Then the floods came on, people cried, what took so long for help to come along? Answers came cheap at the break of dawn. Sound bites went on and on and on. They told us Thursday they would come. They told us Friday they would come. Saturday came and still a dialing to be found. They paid the cost. You let them down, but we said, what can we do? Just make it up to you. Oh, you can try to make this up to me, but all I had's lost, now I'm lost, you see. They told me Thursday they would come. They told me Friday they would come. Saturday's here and I'm trying to find. duas propostas bem diferentes. Primeiro, Sara Yaroz, de Songs Up in a Red, e depois o baterista Zach Hill, o seu mais recente disco em nome próprio, chama-se Face Tat, e o tema desta vez foi Gross Sales. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Oficialmente o seu primeiro disco em abril do ano passado na Cranky, na Cranky Records, de nome Lux. É a banda de Chicago Disappears, liderada por Brian Case, ele que já esteve nos Ponies e também nos 90 Day Men, e que têm por lá agora, pelo menos a ajudá-los nos concertos ao vivo, o baterista dos Sonic Youth, Steve Shelley. Estão de regresso agora, novamente com um novo trabalho, chama-se este Guider, e por aqui retiramos de lá precisamente o tema Halo. Anteriormente a esse primeiro disco, Lux, houve um outro que por aqui também andámos às voltas, gravado ao vivo nesse mítico clube da Windy City, o Rainbow, e editado inicialmente em cassete e depois lançado em edição muito limitada de vinil. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, ainda a primeira parte. E depois dos Disappears vamos até à cidade de Berlim e alguns dos sons que, sem dúvida alguma, fazem as influências dos Disappears estão nesta compilação Berlin Wall of Sound 61-89. Desta vez os Die Grubs com o Ware Arbeit, o Ware Lohn. Wir sehen nicht der Schweiß wie Öl. Schmutzig ist wahre Arbeit. Schmerz und Tal, wahrer Lohn. Sind Maschinen, sehen Stellen, Schweiß wie Öl. Schmutzig ist wahre Arbeit, Schmerz und Tal, wahrer Lohn.

Walk your crooked mile and think of me. Minutos de encerramento da primeira das duas partes de Orelha Extra, com o projeto que junta Greg Cartwright, Coco Ames, os Departing Gifts. Começaram por fazer um single e deu nisto um longa duração de nome Strychnine Dandelion, saído na In The Red. Dois temas, Keep Walking e Bound To Let Me Down, e até ao fim os Dovekins de Assemble de Aviary. Hey. things that I think of your mind. Oh, it would be contrary to the things that you find in the dictionary. I can't explain, just another thing that you can't read. And like me, can't you see? We're just complex weaves of everything. Combine your part of me, these bees and this trapeze, this frozen pair of seas, it's all come back. Search for the word, for the term. It's a journey that's fit for a knight. Oh, with a horse and a sword and a map of a sword. Maybe everybody hides all the clues. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare! Com Fernando Cabrita. I'm out. volta no início deste 2011. Pelo menos aqui à orelha extra estão os italianos Calibro, 35. Continuam a fazer versões de velhos temas de bandas sonoras de filmes italianos, bem como alguns originais, e agora editam esta compilação de nome Rare, A Blend of the Purest Soundtrack Themes, recupera lados B de singles e versões inéditas editadas entre 2007 e 2010. Ouvimos por aqui duas delas, Ballando in Balera e Apuntamento al Condessa. E continuamos também com uma outra compilação, esta em vinil saída pela B-Music, chama-se Bird Songs, Effeminate Euphony, e desta vez por aqui temos Emma Trica, Coming into Los Angeles. Coming in from London, from over the pole, flying on a bigger liner. Chickens flying everywhere around the plain. Did we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. No, don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. There's a guy with a ticket to Mexico. No, he can look much stranger. Walking in the hall with his things and all. Smiling, said he was a lone ranger. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. No, don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Última parte de Orelha Extra com Calibro 35 e Emma Trica, da compilação Bird Songs, e também um disco editado ano passado, 2010, no país natal da banda, a Austrália, e irá ser lançado nos Estados Unidos da América já este ano, para o mês que vem, salvo erro, na Temporary Residence. Pertence aos My Disco e chama-se Little Joy. Yeah. longa duração que conhecemos destes australianos My Disco, chama-se Little Joy, a ser editado este ano na Temporary Residence. O tema foi Young. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. de Portland, Stankhouse, continuar desta forma vai se tornar um caso muito sério em termos de edição discográfica. Primeiro o Paul Carey, depois estes Big Black Cloud, o álbum Dark Age, escutamos Fancy Facts e Nightmare City, e há também uma outra banda bem interessante do catálogo da Stankhouse, os Ornette Leg, mas esses ficam para a semana aqui dentro destas 2 horas de Orelha Extra. Para além dos Big Black Clouds, continuamos com The Fresh Anomalies. E ainda o último, Play It Strange. São Francisco, Summer of Love, The Play It Strange, The Fresh Anomalies. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Sunrise, then my heart is. The world is waiting for the sunrise. Every little rosebud is covered with dew, and my heart is calling for you, the thrush on high is sleeping and is calling, and my heart is calling you, and my heart is calling you. Black faces pressed against the glass where the wind pressed its weight. Windblown scarves and top-down cars all share one western trait. Madmen scream their nightmare dreams from winos to dime store Jews. Probably don't know they gave me those late John Garfield blues. Midnight fell on Franklin Street, where the lamplight's always broke. For the life of me, I could not see, but I heard a brand new joke. Two men were standing on a bridge. One jumps and screams, "You lose." Just left the odd man holding on to those late John Garfield blues. I'm going away to the last resort in a week or two, where the fish don't bite, but once a night in the cold dark of the moon. And the grass is long and the trees are tall, and dead men don't wear shoes. And everybody's holding on to those late John Garfield blues. Those late John Garfield blues. E que bela combinação destas duas vozes, junção de Tom Brosseau e Angela Correa, num projeto a que deram o nome de Le Chalets. O álbum é homónimo e ficaram aqui dois exemplos de canções bem relaxantes, como é o caso de The World is Waiting for the Sunrise e The Late John Garfield Blues, Le Chalets. Um disco que é muito do nosso agrado, já rodou por aqui algumas vezes, e é a primeira adição de um norte-americano no catálogo da Dial Records, no caso John Roberts, com Class 8, Pruned. We'll be right back. Horas de Orelha Extra, sexta-feira à noite, a partir das 23 horas, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, 95.3 FM e radio.ufscar.br. Depois, ao sábado, em Portugal, a partir da meia-noite, ou seja, de sexta para sábado, na Kitchenet Rádio, com sede no Porto, a cidade do Porto. wix.com/kitchenet/radio ao meio-dia na RUC 107.9 RUC.pt, às 19 horas na Rua 102.7 Rua.pt e às 21 na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo 93.0 Rádio Castrense.net. E vão ficar já por aqui as nossas despedidas depois dos Telekinesis, do novo Parallel Seismic Conspiracies, o EP na Merge Records, de onde escutámos Game of Pricks e The Drawback. Vai ficar o grande regresso de 2010, King Sunny Ade, o grande músico do Senegal, no CD duplo Baba Mo Tunde. Desta vez, Eya Madunto. Tchau. Kaka kota layo lori mi, kota nye koro, alagbada la.